152, autorizada a decolagem, pistão 0, vento 080 graus com 08 nós. Autorizada a decolagem, pista 10, pista 3, 152. Pino 52, decola 247, o controle 109.8 com voo. 109.8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, boa noite, tá 3152, tá cruzando a 1500 perto. Boa noite, tá 3152, contato, mantendo 330, na sede da PUCA, já Maracaju. Ok, perfil da PUCA, 330, tá 3152. Voo no 714, chame Recife agora, frequência 126.85. 12685, gol no 714, bom dia. Bom dia. Manoel Pipochão, Rio do Fora, Mastad, 112, with Charlie, can I get 0? 1-2-0-5-3-5. 0-2-4, clear to Lisboa, flight level 350. Runway 10, left turn after departure. Buca departure, depart transition via altitude 10. Approach control frequency 119.8 and squawk 5120. Vou passar você para o zero, after the departure, já me leva no zero, vai ser qualquer departure de patrocínio. Vai é para o 10, for departure, 1-9-8, on the box 5-1-2-0, watch your zero. Follow 0-2-4, read back, correct? Report right to push back and start up. We'll report your... Fala, Gol 994, gate 3, pushback acionamento. Gol 994, estou autorizado, pushback acionamento, chame pronto, táxi. Repórter ataque, 1994. Bom dia, São Salvador, chamado Alfa. Prossiga, do Alfa aqui, Wish. Estamos autorização de rebote da posição 01 até a posição 04 no baixo 3. Gente, aguarda a autorização de reboque. Aguardará. Solo Gol no 8994 para ataque 126 a bordo, Salvador, 02 horas, 195. O Gol no 994 está autorizado, táxi via pátio 1 no táxi Índia. O ponto de parada 110 vai chamar a torre 1895, pois o dia altímetro 0 no 2, bom voo. O 012, Pax de Índia, ponto espera pronto, 2289994, bom trabalho. Convém que já vou salvo? O Gol 1896, informação em curso. Charlie, por gentileza, aguarde a cópia. Gol 1994, aproximando a ponto espera do zero pronto. O Gol 1896, é ponto cópia? Santa 4, Gol 1896. Sou autorizado João Pessoa, a nível de voo 370, para decolar do 10, com a curva esquerda, na saída Pucca, transição Caju, via Upper 58. Controle Ampere 119.8 e o transponder 5113. João Pessoa 370, vai ficar em esquerda, Pucca, Caju, vai ficar em 58. 198, controle, 113, deu tempo. O cadastramento está correto, chama pronto, se der adicionamento, Gol 1896. Chamar pronto, Gol 1896. O azul Alfa Yankee Whisky está autorizado o reboque, do pátio 1 no hotel, pátio 3, posição 04, reporta no término. Iniciará o reboque e reportará no término. Grato. Nove quatro, decolada 03 de Salvador, chama o controle, 109, decimal 8, bom voo. 098, Gol 1994, bom dia. Controle, Salvador, boa noite, Gol 994. Pono 994, muito boa noite. Contato radar na decolagem, sinal 3. Cruzeiro perfil Pucajão, Maracaju. Pucajão, Maracaju, nível 350, voo 994. Report 024. Go ahead. Our clearance was via Puka Zipat transition upper Zulu 10, but our flight plan is via Mossoró upper Whiskey 50. Okay, Portugal 024, confirm my plan. It's Puka after Zipa, after Zulu 10, after Natal, after Upper November 873, I've confirmed. Negative, negative. Our route is via Mossoró then Upper November 866. Yeah, we'll check it. Portugal 024, standby. We are standing by for the clearance, the Portugal 024. Bono 994, chama em Recife, Bono 2085. 12685, Bono 994. Afirmativo, Bono 2085. 2685, obrigado, boa noite. Boa noite. posso fazer do foco. Deposta Zero do Fort. Air Portugal Zero to Four, go ahead. You are standing by for the clearance. Okay, I'm contacting AES room, please. Back to, we are 5 minutes. Okay, standing by. Portugal 024 red to cop another appearance. Go ahead, Portugal 024. Portugal 024 cleared from Salvador to Lima, Papatango, flight level 350350. Take off runway 10 left turn, mom departing GP transition. Airway upper whisk 50 until Mossoró, Mike Sierra Serra. After via flight road plan. Scock 5120 and frequency 119.8, airport call 024. Airport show 024 is clear to Lisboa, flight model 350. After the departure runway 10 left turn, Momo with JB transition. After upper whisk 50 to Mossoró. Unflock 5120 for the departure on 9.8. Readback is correct. Are you ready to start up in pushback? Not yet. 5 more minutes. Report when you totally ready. We'll report your 0-4. Gol 996, está autorizado, se tiver estacionamento, chama para um táxi. O Gol 1896 está autorizado táxi via parte 1 ao Taxiway India. Quando esperado no 0, chamará a torre em 118.95. O ajuste é altímetro no 011. Apenas confirmando 160 a bordo. Portugal 024, clear to pushback, start up, report right to taxi. Clear to push on taxi, call the potential for show, 024.

Salvador, eu vou no 890, na São Delta, passa 190 para o Fuga. 8196, assim, identificação, sexta via, chegada Mari para 2000, peso de estado de Lyon. Sexta via, Mari, Sanoviara, estado de Lyon. Runway 10, Portugal 024, clear line up and take off runway 10. The wind is 070 degrees with 09 knots. Airborne. Airborne at 33, contact now 119 small 8. 119 leaving the Portugal 024, climbing level 350, normal departure. Airport skill 024, radio contact on departure, climb flight level 350, normal departure. It's cleared level 350, report control 024. 108 confirmation. Clareza 1, gol 1-8 avenida. Frequência de restrição 268. 268. Uno 8, 1-6. Livre sinal e LSX em reporte estabilidade. De Olivia LSX 3, o gol 1-8 no forma a transmissão ou se reportar. Change. 024. Go ahead. Can we fly direct to JV Station at port 024? Setback for coordination at port 024. Moment to maintain dispatch. Okay, it's clear and standing by. And we'd appreciate you possible to fly direct to Moscow at port 024. Okay. Thank you very much. Go 024. Go ahead, airport 024. Clear to fly direct Gebit. Restricted flight level 330. Climb and maintain flight level 330. Flying direct Gebit. We're climbing level 330 direct Gebit, airport 024. Noite no meia, estabilizado o localizador. Noite no meia, completa sinal, torre 102.95. 1895, igual noite no meia. Dois Salvador, igual no 8, 1 no meia, estabilizado o localizador. 18 no meia, o altímetro no 011. Continua aproximação, reporta baixada travada. Guarda baixada travada, voo no 8, no meia. Ah, já baixado e checado. Confirmando? Baixado e travado já. Gente, continua aproximação, aguardando o contato visual da torre. No meio, tráfego avistado, autorizado pouso, piscina 0, vento 080 graus com 10 nós. Nível pouso 10, gol no 8 no meio. Boa noite, assina identificação, vou direto Duna, desça para 2.000 pés, ajustado Mione. 2.000 pés, direto Duna, ajustado 101, 103, 120. 8 no 6, no solo aos 4, 3, direito no 2, 1, décimo 9. Direito 2, 1, 9, boa noite, não tem. Salve Salvador, boa noite, não tem, ali, pro Fox, boa noite. Boa noite, no meio, se autorizar o táxi Alfa Juliette para a posição 08. No Pati 1, boa noite. Alfa Juliette, posição 09, 08, boa noite.